Esse é o hino oficial do Vida Louca. Para os manos aqui. Para os manos aqui. Para os manos aqui. Para os manos de lá, lá, lá, lá, de lá. Eu sou nocivo pro sistema e pros coxinha. Quero ouvir. Eu sou nocivo pro sistema e pros coxinha. Vem, vem. Eu sou nocivo pro sistema e pros coxinha. Eu sou nocivo pro sistema. Ação, cena do louco, vida real. Na favela, beco escuro, inimigo noturno preparado pra outra guerra. Tô espalhado, campo é pra todo lado. Vieram bem armado, pronto pra me assombrado. Escuto o único grito de uma senhora. Mãe que vem a cena e logo ao lado ela chora. Indignada, do ódio fecha a porta. Vem mais uma cena, polícia que por aqui gera revolta. Mas o irmão por aqui foi derrubado. De outro lado, a frente do mar, do outro lado. Não quero, não quero, não quero participar desse jogo, minha mãe. Eu não quero, não quero, não quero pra você e nem pra mim. Percebe a minha vida, não vou atrás do fim. Periquimetia do amigo está gelado. E quem não tem essa experiência, ignorância é claro, não é tratado bem. Muitos foram pro além, o padre diz amém. Peço reforço também. Acorda doidão, não dorme no perigo. Pois eu torço pro bem, enquanto a paz não vem correndo. O rótulo, a violência contra o argumento. É viver nem aprender. Será que não acaba o sofrimento de várias famílias, comunidade? Ou periferia sofrida? Somente Deus para livrar nós desse mundo louco, mano. Choque! Paz! O povo da periferia não aguenta mais, irmão. Vê a polícia matando, deixando sangue no chão. Fica ligeiro, atento com qualquer tipo de ação. Se tromba com a polícia, é tromba com o cão. Porque a maldade prevalece, você é um crime ou não. Ladrão vagado, com passaporte que o governo dá. Se sente no direito de atirar, matar. Chega de zoar em plena luz do dia. Se fosse a noite, imagine o que eles fariam. Imagine, imagine, imagine. Com certeza a sua vida eles levariam. Levaria. Doce do bem, somos da paz. Somos de fé, guerreiro da periferia. Somente Deus pra nos livrar de todo mal que neste mundo habita. Doce do bem, somos da paz. Somos da paz. Somos de fé, guerreiro da periferia. Para os manos aqui. Somente Deus pra nos livrar de todo mal que nesse mundo habita. Para os manos aqui. Armamentos pesados, atenção do enquadro, transforma em vida real. Eu tô bem louco dos fatos, revoltado, atacado, indignado com a porra do sistema trazendo um lado. Aonde surge a humildade, surge a maldade, engatilhada na mente uma só finalidade. Guerrilheiros de qualquer contra-verdade. Eu não tô nem aí, se quiser atire a minha vez. Eu sou nocivo pro sistema e pros coxinha. Eu não tô nem aí, se quiser atire a minha vez. Eu sou nocivo pro sistema e pros coxinha. Eu sou nocivo pro sistema e pros coxinha. Eu sou nocivo pro sistema e pros coxinha. Eu sou nocivo pro sistema. Eu sou pro bem. Somos da paz. Somos de fé, guerreiro da periferia. Somente Deus pra nos livrar de todo mal que neste mundo.